da, reforma da casa, foi o engenheiro civil da prefeitura, do prefeito do Tantan, também foi o engenheiro que vai prestar o serviço. Então, isso já está aprovado, vai para a Comissão de Finanças, e o segundo engenheiro lá, que aqui estão, mas como vocês, mas alguém está sabendo, que ele se tem mais ou menos daqui a 3 meses, né, já começa essa reforma. Então, segundo que eu tenho lá, o carro está aqui, estava, aqui vai estar. Então, essa é a informação. Talvez você tenha. Tião? Só vamos focar aí, né? Porque né, parece que tá quase sendo uma reunião da rede, saúde mental e economia. É outra reunião. Apesar da. A gente tem que focar no assunto, pelo menos. Não, a gente tem que definir então quando vai ser essa reunião, então, desse grupo, né? Dos três comissões. Isso. Para a gente já começar a trabalhar aí e também ver quando vai ser essa reunião ampliada também. Vai ter que ter uma reunião, né? Quer dizer, imagino que tem essa reunião mais executiva de começar a organizar isso aí e depois trazer essa informação do grande de novo aqui desse setorial, né? E dos outros. Daí tem que levar para outros setoriais também o convite e tal. E aí semana que vem está meio complicado, a gente sempre tem um feriado na quinta. Ah, feriado. Então, assim, o que vocês acham da gente pensar em duas datas? Uma da reunião das três comissões juntas, semana que vem a gente pensa de 8 a 11. Já pode? Né? Segunda semana de junho. E já pensar na reunião do setorial. A gente já agenda a reunião com a reunião setorial. Então vamos lá. Primeiro, junho. Que dia nós marcamos? É segunda semana de junho. A reunião das três comissões. Que dia vocês propõem? 18 seria a reunião da rede? Não vai ter aí. Acho que não dá para a gente. É melhor na semana do dia 8. Dia 10, tá? 10. Ela não pode ir. 10, 8 eu não posso 9. 10 é quarta. Quarta-tarde? 10. Quarta-tarde. 10 redondo. 10 é tarde, 2 horas. Quem mais que tá no grupo? 10, 2 horas. Quem mais que tá? Fechou? Carlos, 10, quarta-feira, tarde. 3 comissões. É só para esses três setoriais. 3 comissões. 3 comissões desse setorial. Mas a Copa é fechada. Não. Dia 10, tarde. Mas a outra 13h30 que é bom, né? Estou marcando a organização desse evento. Isso, para as três comissões participarem. Os jovens? 13h30 ou 14h30? 13h30 é melhor, né? Ginásio. Oi? É só para as comissões. Não, só vou passar por ele. Dia 10, que hora? 13h30, 1h30 da tarde, dia 10, três comissões juntinhas. Aqui, quem dá para acompanhar? Aqui, as pessoas aí que a estão gente aqui, entra a sala, né? O setorial, reunião ampla, assembleia. Nós vamos marcar aí para todo mundo. Reunião para todo mundo. Uma reunião que é de vocês, né? Eu deixo aí, dia 13, ou dia 10, não sei. Das comissões. Isso. Tem mais uma? É só uma reunião? Agora a segunda, a reunião com todo mundo junto. Vamos marcar dia 18. Vocês não conseguem ver mais. Está gente. Eu acho muito pouco para ajudar. Só um minutinho. A gente tem gente participando de todos os setoriais. Eles não estão presentes aqui hoje, porque a gente teve uma pequena confusão.